toda hora. E eu vou no chão, até o chão, tentação. Sou dessas. Fique provocação, quero ação, pegação. Sou dessas. Mexe o bumbum, subindo, descendo, quicando, mexendo. Com a imaginação, que tentação, sou dessas. Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar. Eu cheguei pra acabar com a tua marra. Hoje eu saí de casa pra rebolar. Concentre agora. Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora. E eu vou no chão, até o chão. Que tentação. Fique provocação, eu quero ação, pegação. Mexe o bumbum, subindo, descendo, quicando, mexendo. Com imaginação, que tentação. Sou dessas. Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar. Eu cheguei pra acabar com a tua marra. Hoje eu saí de casa pra...